Por força de obrigação, eu tenho que dizer, essa música não foi encomendada pela campanha de José Pessoa Leal à Prefeitura de Teresina, não tem por intuito fazer apologia ao candidato em si, mas sim falar de uma figura pública que já é prefeito da cidade. E afinal de contas, o que eu ganho fazendo isso? Meu título de eleitor nem daqui é. Dito isso... Teresina tem prefeita e seu nome é Dr. People. Dr. People, boa noite, people. Teresina tem prefeita e seu nome é Dr. People. Dr. People, durma com meus people. Dr. People, Dr. People, boa noite, people. Boa noite, people. Dr. People, Dr. People, durma com Deus, people. Durma com Deus, people. Bom dia, durma com Deus. Que eu saiba no Senhor, se tem café forró tá bom. Mas se alguém, hein? Mas se alguém vier me desrespeitar, uma chifrada eu vou dar. Teresina tem prefeita, seu nome é Dr. People. Dr. People, boa noite, people. Teresina tem prefeita, seu nome é Dr. People. Dr. People, durma com meus people. Dr. People, Dr. People, boa noite, people. Boa noite, people. Eu digo, Dr. People, Dr. People, durma com meus people. Durma com meus people. Tem café aí? Dr. People, Dr. People, boa noite, people. Boa noite, people. Dr. People, Dr. People, durma com Deus, people. Durma com Deus, people. Tem café e forró, tá bom. Mas se alguém, hein? Mas se alguém vier me desrespeitar, a cabeçada eu vou dar. Eu digo, Dr. People, Dr. People, boa noite, people. Boa noite, people. Dr. People, Dr. People, durma com Deus, people. Durma com Deus, people. Quem? Hey.